preciso matar minha saudade. Me telefone quantas vezes for possível. A sua voz sempre me traz felicidade. É só paixão. Você me chamou de meu amigo, mesmo assim gostei nada demais. Se não existe mais amor que seja assim, sua amizade, pode crer, é bom demais. Seja como for, não me esqueça, mesmo ao telefone me agrada. Basta uma palavra em cada vez. Por favor, repita esta chamada. Me telefone mais. Eu preciso matar minha saudade. Me telefone quantas vezes for possível. A sua voz sempre me traz felicidade. Quero mandar um abraço todo especial para Batista Lima. Obrigado, meu irmão. Já tive tudo na vida de causar recordações, mas só uma dessas coisas foi minha grande paixão. Não foi carro nem mulher, foi um cavalo campeão. Não foi carro nem mulher, foi um cavalo campeão. Campeão era um cavalo ligeiro, veloz e rápido. Era bom de boi na pista e também dentro do mar. Se o boi fizesse carreira, caía em cima do rastro. Se o boi fizesse carreira, caía em cima do rastro. Campeava o dia todo e nunca se enfadou, pois trazia o gado todo do cerrado ao matador. Nas festas de vaquejadas ganhou prêmio de valor. Nas festas de vaquejadas ganhou prêmio de valor. Se o boi voltasse da porteira, campeão não perdoava. Pisava fundo no chão que suas patas enterravam. Antes de sair do pátio, o campeão lhe derrubava. Antes de sair do pátio, o campeão lhe derrubava. O seu dono era um homem, respeitava o que fazia. Pegava boi na campina e também na paularia. Estou falando do homem, o vaqueiro Zacarias. Estou falando do homem, o vaqueiro Zacarias. Campeão deixou saudade por onde ele passou. São Domingos e Colina, Sucupira e Mirador. O gado lhe respeitava porque ele sempre domou. O gado lhe respeitava porque ele sempre domou. Campeão era um cavalo que amava o que fazia. Nunca caiu no buraco, se lhe chamasse ele ia. Pega boi nas vaquejadas, no cerrado mata fria. Pega boi nas vaquejadas, no cerrado mata fria. Toda raça desse mundo tem que ter um ganhador. E o cavalo campeão, ele tinha um domador. E ele era Zacarias, um vaqueiro vencedor. E ele era o Zacarias, um vaqueiro vencedor. O cavalo campeão nos trouxe muita alegria. Hoje só resta saudade de tudo que ele fazia o cavalo campeão e o vaqueiro Zacarias. O cavalo campeão e o vaqueiro Zacarias. Zacarias hoje está velho, tem 64 anos. Pois está velho e cansado, não está mais enxergando. As lágrimas descem no rosto, a saudade lhe matando. As lágrimas descem no rosto, a saudade lhe matando. Parabéns, grande vaqueiro, pela contribuição, pelos prêmios que ganhou em todo esse Maranhão. Eu falei de Zacarias e o cavalo campeão. Eu falei de Zacarias e o cavalo campeão. Quero agradecer o pessoal do estúdio Ranzani do Magalhães, ao maestro Wallace Benz e ao meu amigo Hamilton José. Muito obrigado. Toda vez que te procuro, você nunca está afim. Eu já estou sabendo que não gosta mais de mim. Dói demais um amor chegando ao fim. Dói demais um amor chegando ao fim. Que você já não me ama, nem precisa me dizer. Olhando para os teus olhos é o bastante pra saber. O nosso amor está secando como água no xaxim. Mas o amor não é água, amor não acaba assim. Dói demais um amor chegando ao fim. Dói demais um amor chegando ao fim. Você nunca está afim. Eu já estou sabendo que não gosta mais de mim. Dói demais um amor chegando ao fim. Dói demais um amor chegando ao fim. Que você já não me ama, nem precisa me dizer. Olhando para os teus olhos é o bastante pra saber. O nosso amor está secando como água no xaxim. Mas o amor não é água, amor não acaba assim. Dói demais um amor chegando ao fim. Dói demais um amor chegando ao fim. Aqui nesta mesa que eu quero beber. Oi,

sei que voltarei a ser feliz nesse dia em que você me procurar. Você está sintonizando ZYU 264, canal 285, FM Bom Lugar, frequência 104,9 MHz, rádio comunitária pertencente à Associação Comunitária de Comunicação e Cultura Genildo Melo, Rua Batista Melo, número 200, Sala 1, Centro, Severiano Melo, Rio Grande do Norte, Brasil. Rádio Bom Lugar, a frequência certa. Atenção para o top de 5 segundos. Continue ligado, vem aí a próxima atração. Começa agora, Mundo Country, um verdadeiro show de sucessos da música country por todo mundo. Jota Batista está chegando para comandar mais uma grande audiência do rádio. Está no ar, Mundo Country. Tá começando, minha gente, mais uma super edição do meu, do seu, do nosso programa Mundo Country. Na área tem Jota. E a você que sempre nos ouve, a gente agradece de coração, viu? Obrigadão mesmo aí pelo carinho da audiência, pela sintonia. Se você quiser indicar nossa rádio aí pra alguém, a gente agradece de montão. Você pode mandar seu áudio pedindo sua música ou seu alô pro nosso WhatsApp. Anote aí, é o DDD 61 99966-9557. Repetindo pra você, DDD 61 99966-9557. Não esqueça de falar seu nome e a cidade de onde você está nos ouvindo. Pois então, a gente começa a nossa primeira música, o nosso primeiro bloco, porque hoje tem muita coisa boa por aqui.